Sala 4 pro táxi, gol 9081. Desça para 2010, informe no curso do localizador. 2010, reportará no curso. 63, voo 9081 para o táxi com 7781 POP, 4 horas e 30, alternando o galéu. 7, táxi aprovado via TAT, wind alfa no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal meio, ajuste na 0 na 3, bom voo, gol 9081. TAT, wind alfa, o ponto de espera 8,6, o voo 9081. Eu fico 973, bate 3, por espécie da manhã. Fica 973, coordena a equipe de sala e passa para o início do táxi. Espécie vai coordenar com o sala de sala. Eco Delta, ingressa na Alfa Juliette, contorno Pai, me chama novamente na Lima. Meu Eco Delta, conhece o aeródromo? Romeu Eco Delta, ingresso à primeira à esquerda, contorne terminal de passageiros. No através do portão 10, tem uma taxiway à frente, você vai ingressar na taxiway Lima. Após vai... chama na Lima, o Romeu Eco Delta. Nada, você já... Confirma? Frente, contorno terminal de passageiros e me chama novamente na taxiway Lima. Negativo, táxi em frente, contornar o terminal de passageiros. Me chama novamente através do portão 10. Salvador, boa noite, voo 9081, saída da El, Leda Brito. Boa noite, contato radar, subnível 340, perfil da El. 340. Nossa vista taxiway à esquerda do senhor? Isso, ingressa na Lima, após a primeira direita, na taxiway Mike, e vai virar a primeira esquerda na taxiway Quebec. Na Quebec me chama novamente para o cruzamento da 97. operador, boa noite, eu chamei a minha 390, vibrou na pista. Dona 6390. Baixando 6310, boa noite, ingresso a Alfa, reportante do X-Ray Juliette. Alfa, reportante da Juliette, eu também. O Delta vai ingressar primeiro à esquerda aí no Taxi Quebec. Após ser autorizado o cruzamento da 1735 para o Pátio 5. Está na frequência livre, Romeo Eco Delta. Boa noite. Juliette, portão 62. 62, 63, 10. Sete, três, dois a bordo, 3:40 de autonomia. Tá terminando, Salvador. 159-73, taxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera, torre. 1-8, decimal meio, ajuste na 093, não vou. Passando 150, chama o centro Recife, frequência 1251, não tem a 3325, boa viagem. 3325, obrigado, boa noite. Salvador, 5218. 5218, boa noite, ascendente ficação. Voe Itapes para chegada, estou altímetro no 013, desça para o nível 050. Para o 50, rumo de Itapes da presente, 013529. Boa noite, 1973, somos 5 em Quebec, aguarda a cópia, Galeão, prepare a saída da Euleda Bridge. Aguarda no ponto. Controle Salvador, 1A, boa noite, passarela 2224, sente na informação papá. Passarela 2224, boa noite, contato radar, voo e tato para chegar, desce inicialmente para o nível 060, estou tímido no 03, vigilante. Boa noite, TAP, descendo para, confirma a altitude? 060. 060, grato. Túlio, boa noite, Rio 5973, decolou no fecho. 5973, boa noite, contato no radar, sou o nível 370, perfil PUCA. 370 na PUCA. sequência. Pode voar direto Simbra da presente, 529. Negativo, voe na chegada. Duas noites, desça para 2010, hoje estou o time 9013, informe no localizador. 2013, reportará estabilizado 529. Turismo Aracaju por Rio 5972. Solo voo 9973, você teria autorização? Assim, pronto, cáter. Ok. 3WLA, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da EL, lê depois o bridge. Em bridge, intercepta pelo Zulu 1-0, voo SMAP, DCT Lufto, DDC Barbacena e após conforme rota do plano. Acionando o transponder 5034 e o controle no D0, decimal 80. 360 Galeão, da Euleda Brice, Brice, Zulu 90, Map Lúbito Barbacena. 5034, transforma 208 ao controle. Confirmando a fase de decolagem, curva direita. Tá correto, tá passa pronto. Deixa eu ver que está no nosso portão 4. Zulu 973. Chama lá pro portão 4. Solo 973, agora pronto, puxa seu nome, portão 4. Rodando equipe de sol, reporta pro táxi, voo 1973. Chama na táxi. Passei 2224, desça para 3000 pés, altímetro 903, forma o localizador. 3000 pés, reportarei no estabilizador, no localizador 224. 5218, complete aproximação, chame torre 186, bom pouso. 286, bora aí. Passeio 2224, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, preparei no localizador 2224. Parque 19364 POB, Altena Campinas, 4 horas de autonomia. 4 horas de autonomia, confirma gentileza de POB? 64. Sente, direita via Índia no ponto de espera torre, 118 decimal meio, existe na 013, bom voo. Via Índia 186, boa noite. Voador, Oxalinha 6390, conforme Recife. Pronto, Cabo Recife, Oxalinha 6390. Estimativo, prossiga. Estalizado Recife, 350 nível, prossegue na Peruísque 58, na cola da 1-0, curva esquerda após a decolagem, com perfil Puca, Jama após Aracaju. A cena transponder 5040 e o controle 1-0-8-0. Estimativo, autorizado Recife, nível 350, a Peruísque 58, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponder 5040 e controle de saída 208. Ok, está confirmada a saída Puca de Maracaju, aqui é o Xanema 310, correto, reporta pronto, pushback acionamento, portão 612. Puca de Maracaju, reportará pronto no 612. Localizador com campo à vista 2224, passarela. Compreende aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, grato, até daqui a pouco. Boa noite, ingressa Alfa, Juliette, parte 3. Posição prevista número 4. Fica atento ao sinalizador, quando lá. 9973, tá, é o Leda Bridge. Boa 9873, contato na DAF, grupo nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 973. Boa noite, ingressa na Alfa Juliette, portão 1, correção, parte 3, a posição prevista é número 3. E Alfa, parte 3, posição número 3. Dando uma boa, tá 3858, quando possível, transação Fortaleza com a informação Quebec. 2858, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, prossegue na Pezulu 19, após Bangu, após DCT, Abucu. Decola da 10, no perfil da saída Momo Froti, após a decolagem curva esquerda, acionando o transponder 5042 e o controle no D0.80. Foi aprovado para Fortaleza no 370, decola 90 à esquerda, Momo Froti, prossegue a Pezulu 19, Bangu, Abucu e conforme. 1208 controle, 5042 no transponder, está 3858. Está 3258, com o atendimento correto, reporta pronto. Tiver estacionamento, posição número 3. Afirmativo, está 3850, faltará. Boa noite, boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, está altímetro na 04, vigilância. 973, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, na altera 3325, boa viagem. 513325, boa noite. Tá 3858, portão 3. Cuidando que funciona a rota do táxi, são 3858. Passará 3858. Alô, Salvador, Oceaner 6310, feedback de acionamento, posição 62. Oceaner 6310, cuidando aqui, pessoal, reporta pro táxi. Oceaner, feedback de acionamento, reporta pro táxi, Oceaner 6310. Na identificação, voo e bomba está presente, desce inicialmente para 4 mil pés, estou altímetro na 0, no 1-4, vigilante. 0 no 4, bomba pronta está presente, descendo para 4 mil pés, no 1-1. Desce agora ou pode ser ideal? Ideal. descida, 210 respeito a passador. 6313 na identificação, autorizado chegada bom, se desce inicialmente para o nível 050, ajusta o altímetro no 014, reduz a velocidade para 250 nós. 050, 1014, está mandando nessa mais. É, 3, eu aprendi. Entrou 200 para 4000 pés, 5591. Ciente, 5591. Ok, segue com o número 2. Ponto de espera da 1-0, torre 18-6, ajuste 1-0 no 4, chanel 6-3 1-0. Táxi, o TAP 3250 tem 1-5-1, 4-20, João Pessoa. Táxi, direita, via Indy, no ponto de espera, torre 1-8-6, ajuste 1-0 no 4, não volta, 3-8-5-8. Direita, Indy, ponto de espera, 18-6, TAP 3-8-5-8. 591 de velocidade de cada. 240. Nome é 313 de velocidade de cada. 591. Mostra nome é 313 de velocidade de cada. 240. Reduza para 2409, chanel 3-1-3. 340, 3-1-3. Salvador, tá 3858. 3858, contato pro radar, sobre o nível 370, perfil Momo. 3858, gente. O 3850. Siga. A cidade de coordenação da prova de Froti. Aguarde. Sente. Mantém a saída 3858. Mantém a 3850. Na 6313, reduza para 230, nós. 1130, 313. Passa de cima da estádio bom, que o 6313. Salvador, boa noite, passageiro 2222, informação de dentro. 6310, decolado na PUCA, passa 1500. 310, contato radar sopa nível 350, perfil PUCA. 350, perfil Pouca, Janeiro 63, Bono 0. 96 no localizador. Afirmo e avistando. Pé de aproximação, chame 2586, bom pouso. Obrigado, bom trabalho aqui. Linha 3113, vetoração para espaçamento com tráfego da frente, curva direita para a 250. Direita 250, 313. Controle Oceanero 6310. Prossiga. Solicita para a de Aracaju, se possível. Aguarde. Aguardo. Quebec, confere, tá pronto, capa? Pronto, prossiga. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, golfimento 77, aerovia, decolado 190, curva esquerda após. Compre o perfil Pouca Gema após Aracaju. Acionando o trem de ponte 5053 e controle no 20-80. Para Aracaju, foi autorizado 390 via golfimento 77. Decolada 10, ponte esquerda, perfil Pouca Gema após direto Aracaju. Vai acionar 5053. E o controle de saída 120-8. Prepara o trem 5526. Tipo 52 no meio, contagimento 4, aporto pronto, pushback, acionamento, parte 3. Ó, caralho. Ok, 10 minutos. 0, vou na Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, Oceanair 6310, muito grato. Posição de 3 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando agora o nível 105 para o nível 050. Já reassumo a navegação, o 3858, voe Momo. Não, Momo não vai ter condição, pode ser Cogbo. Frote. 4000-5591, autoriza a prosseguir a descida? 5591, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000, informar a localizadora, 5591. Já é 6313, já somos navegação, ou voa pro de Pilo? Pilo, 6313. 858, voa e frote. Frote, está 3284. É 313, 2000 pés, pro de dona, resposta brisada. É, meu dona, vamos lá, estabilizado.